Módulo 9278, desça para 2000 pés, 1012, livre LF. 2000 pés, 1012, do 9278. E04, solo 31, livre direita, solo 121, décima 9. Direita, 219. O Salvador, volume 604, livrando, boa noite. Confirma quem chamou, Paulo, por gentileza? Eu vou, no 604, livrou. Gente, no 604, muito boa noite. Prosseguir ao taxi de Alfa, reportando antes da taxa 6 de Alfa, reporta antes da taxa 6 de Alfa. 3662, aguarda, número 271. Esse é o nível 050 na Floyd, tá? Um ajuste no 02. Alfa Delta Quebec, copia o controle. Uno 0, 12, 1012. Fox Tango, chame Recife em 128.8, alterna 1260, Lima Fox Tango. 5282260, Lima Fox Tango. Objeto 5827, táxi gain de Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, um ajuste no 0-1-2, um bom voo. No 0-1-2, vai estar com a via de Alfa até o ponto de espera e monitorar a torre 1895, uma boa noite para você. Voo no 604, ingresso Juliette 01 no portão. Juliette 01, 604. Salvador, muito boa noite, web 6727, ponto espera pronto. Web 5827, boa noite, autorizada a linha decolada pitona 0, vento 090 graus, 129. Autorizada a linha decolada pitona 0, web 6727. Salvador, boa noite, Oceaner 6310, sente da Tango, quanto possível autorização Recife? Oceaner 6310, boa noite, formação Tango confere, só um instante de copa, prepara a saída Puca, transição Caju aguardando. Prepara Puca, Aracaju, na guarda, Oceaneiro 63, no zero. Estabilizou com 9278. Gol 9278, completa final, chama a torre 11895, tamo posto. Obrigado, boa noite. 118, pode ser gol 9278. Torre Salvador, uma boa noite, gol 9278, 2,5 milhas para o Índia Serra. Gol 9278, boa noite, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado. Livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 129 para o gol 9278. Livre pouso, na pista no zero, gol 9278. Web 5827, decola os 36, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, uma boa noite. Alfa, ponto espera 102, 12, 1, 8. Salvador, 3858. Estamos no pushback de acionamento na ponte 2. Tá, 3858, na mística, tá guardando, por gentileza. Tá. 60, web 5827. Autoriza pro de Lidl Bridge. Autorizado, Pro de Leda. Pro de Leda, 5827, obrigado. Papa Romeu, Alfa Delta Quebec, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, sem restrições na chegada, o ajuste no 0 no 3, informe no localizador. Descendo para 2 mil pés, já autorizado o ILS X-Ray, reportaremos estabilizado no localizador. Acordando com a equipe de solo, então, após a passagem da aeronave da Gol, agora no táxi, no através do 08, após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Pronto cópia? Pronto cópia, Xanero 6310. 6310, está autorizado o Recife. O nível de voo 350, decolorada a pistão no zero, com a curva à esquerda, na saída Pulga, transição Caju, via Ampero, isque 58. Controle Salvador, pele 120, décima 8, e o transponder 5457. É 310, autorizado Recife, nível 30, via 38, decolada 10, curva esquerda, perfil pro Caracaju. Controle 208, transponder 5457, Oceaneiro 6310. 310 da Ocean, planejamento correto, chama pronto, pushback e acionamento. Maria, pushback e acionamento, Oceaneiro 6310. 7, acione identificação, chegada BONF, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Ok. Carinho, mandei 10, bom, hoje. É, totalmente visual, se for possível, solicita um retorno para a final da 17. Só propõe mudança de regra, Alfa Delta Quebec? Afirmativo. Certo, plano modificado 239. Pro ideal para a rotatória a 070, o Alfa Delta Quebec. É 070. Isso é para 1.500 pés, o Alfa Delta Quebec, e aguarde transferência de comunicações. 1.500. Torre, igual, controle Guardião 06. Boa noite, Guardião 06, prossiga. Decolou do CAD, já está aqui próximo a Itapuã, aguardando o contato com a torre, já vou seguir para Iberostar no corredor forte. 7 Guardião 06, mantém condições visuais 500 pés, o ajuste 10 no 3, e chame a Torre Salvador para cruzamento do campo, 1-1-8-95. Certo. Oi, o Guardião 06. Prossigo, Guardião 06. Decolou do Cabe, Jaquim Itapuã, pensando em cruzar aí o gás vertical do campo ou o eixo de aproximação da 17 e da 10 para prosseguir o ingresso no corredor forte de China é Iberostar. Gente da presente, autorizado o cruzamento da 10 do eixo da 17, repete livrando os eixos, Guardião 06. Negativo, está livrando agora a vertical de Itapuã para o cruzamento do eixo da 17 a princípio. Gol 9278, solo 40, solo 121-9. 219, obrigado. Gol 1885, livre decolagem pista 10, vento 090, graus 109. Livre decolagem 10 para 1885. Boa noite, está autorizado o Tarso CVA. Alfa reportando 11 a Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, 9278. Gão 06, mantendo a linha no litoral, autorizado o cruzamento do eixo da 1735, aguarda para o cruzamento do eixo da 28. Relativo, estou iniciando agora o cruzamento da 17, vou aguardar a autorização para o cruzamento da 10. 1 e alterna 13325. 1-2-5, 1-3-3-2-5, obrigadão. Táxi a bordo 116, a alternativa será de 1 pessoa e autonomia de 4 horas e 52 minutos. O 3258 está autorizado, táxi, via TC Indian, ponto espera da 10, chama torre 118-95, ajuste no 0-1-2. Táxi autorizado via Indian, no ponto espera de 1295, boa noite, então 3258. O 3258 seguirá o Airbus da companhia via Pátio 1, TC Indian. No ponto da 10, chama a torre 1895, com ajuste no 012, bom voo. Alto radar, vou para o nível 360, está autorizado o Leda. 360, direto Leda, voo 1885, obrigado. Chamou 3258, aqui é o 3662. Ciente, comandante, perdão, está autorizado o 3662, consegui ver no através, correção, na retaguarda do Airbus da companhia, via parte 1, no taxa Índia. Ponto de espera do 10, chama a torre 1895, ajuste no 012. Torre, Salvador. Primeira nave que chamou a torre. Papa Romeo Alfa Delta Quebec. Papa Romeo Alfa Delta Quebec, repete na tela do 17, o ajuste no 012, vento 100 graus, 109. Autorizo a base para o 17, direto? Afirmativo, autorizado base pela direita da 17, repete na final o Alfa Delta Quebec. Reportada. 3858, boa noite, mantém a dona dela. 3858, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém. Já em buraquinho, Guardião 06. Guardião 06, controle do corredor forte, controle 120-8. Sete. Controle, é o Guardião 06. Guardião 06, mantenha o litoral 503, informe seu estimado de pouso. Chamada de pouso em mais 15, 13 minutos somente para o desembarque e regresso a Salvador. PF Guardião 06, informe livrando a CTR. Fecha. Alba 25, traffic travel clock, 19 miles, opposite direction, flight level 110. It's Echo 110. Alba 25, have the best in flight. Delta Quebec, baixado, travado, estabilizado na 17. Delta Quebec, check train, nível de pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 009. Alfa Delta Quebec, ciente, nível de pouso. Aguardando autorização. 3858, após decolagem, pode ser 2000 pés. Mantém proa corrigindo até 2000 pés. Informa um tráfego à sua direita. Um helicóptero da polícia a 500 pés não interferir. Tem nível de decolagem da 10, vento uma centena com lesão. Então 3858. Autorizado, vai manter a proa até 2000 pés, é isso? Afirmativo. Boa tarde, Pastor 23, contato radar passando coral, informação de tráfego à sua frente com direção oposta, 5 milhas à sua frente, mantendo uma centena, bandeirante da Força Aérea. Mantenha a proa do VOR 110, Pastor 23. Desanima, sem cancelar no zero. São 3858, da Fala 1248. Controle 120, décima 8. 208, tá? 3858. Alfa Delta Quebec é uma tradicional frequência livre. O solo é 121, décima 9. Errei, desça para 2000 pés, ajuste padrão, informe no localizador. Autorizado, SJ vai reportar no localizador, ajuste padrão, desce para 2000, voo 907, obrigado. Controle, boa noite, TAM 3858, mantendo 2000, curva na esquerda agora, autoriza voar direto para o TIM. Boa noite, TAM 3858, mantendo o perfil da saída Momo, suba para o 370, vigilante. No perfil então, 370, TAM 3858. Rumba 25, contact now Ilhéus, 120.1, have a nice day. São 3665, de decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Decimal 25. 25 3325, 8. 3662, decolador 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, Salvador, boa noite, 3662, decola, passa 1500, perfil da Puca. Boa noite, Santa 3662, contato radar, suba para o nível 370. 370, 3662. O 1398 está reautorizado via para 2000, o ajuste 1013, informe no localizador se vai seguir tráfego da companhia. Na prova de pouco, 3662. Autorizado pouco, até 3662. Obrigado. 06. O acionamento 310, posição 06, está autorizado para o feedback e acionamento. Chama o pronto táxi. Puxa, aciona a chamada táxi, 6310. Está autorizado, direto frotei. Obrigado, direto frotista, 3258. Patrulha de Salvador, muito boa noite, 852 da noite, grande velha. Tá, vamos dar uma boa imagem. Boa noite, 3528, identifique, chega na mar e desça para o nível 050. 6313, desça para 2000, o ajuste 9013. Estabilizado, localize o voo 9087. Voo 9087, completa final, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado. 3858, chama agora a Recife na frequência 12545 e alterna 12685. 2545, alterna 2005, uma boa noite, 3858. Boa. Frequência livre, chame no regresso, Guardião 06. Para o táxi, Xanar 630. 149 a bordo, autonomia de 3h30, alterna Natal. Xanar 6310, está autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia. No ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro no 0, no 3, bom voo. 295 no ponto de espera, pátio 6310, bom voo. 087, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 109. Livre pouso na 10 para o gol 9087, baixar travado. Salvador, gol no 04, boa noite novamente, autorização Fortaleza. Como 604, a informação é Tango 370 Fortaleza, pronto pátria. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola da 10 com a curva esquerda. Na saída Momo, transição Frosti e Abzulu 19. Controle Salvador Tarim 120, décimo 8. E o transponder 5473. Autorizado Fortaleza 370, Abzulu 19, decola da 10 curva esquerda, Momo Frosti 108, controle 5473, transponder. Número 604, com atendimento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Amarelo, obrigado. Tá. Reportar, não normal, não sei mais. Salvador, Xanamé 3, ponto de espera. Xanamé 310, mantém a ponto de espera. Xanamé 310, linha cola separada? Chamativo. Xanamé 310, mantém a ponto de espera. Xanamé 310. Gol 9087, solo 59. Livre direita, solo 121, decimal 9. Direito, 121, decimal 9, 907. Trip 5218, está autorizado a final do ILS que você fez. Desça para 2000, ajuste padrão, informe no localizador. Reportarei do localizador, 5218 padrão. Desça para 2000. Gol na 398, passando externo, baixado para vaga, aguardando pista livre. Índigo 1398, vento 100 graus, 109. Gente, aguardando a pista livre.